mandantes venceram nos jogos esse final de semana da Série A do Campeonato Brasileiro? Quantos mandantes venceram nos jogos deste final de semana da Série A do Campeonato Brasileiro? Valendo um kit recheado com produtos Top Food, tem pão de queijo, biscoito de queijo, broinha de fubá e muito mais. E um par de ingressos pro showzaço do Raça Negra dia 19 na Star 415. Para isso, você responde a pergunta através do WhatsApp 996519657. Resposta, seu nome completo. Não se esqueça de dizer o prêmio que você quer ganhar. E tem uma outra promoção também. Para celebrar o primeiro clássico Betfair entre Palmeiras e Cruzeiro, logo mais em São Paulo, a Betfair vai sortear uma camisa oficial do Cruzeiro assinada pelos jogadores. É isso mesmo. Para participar, você tem que mandar a frase "com Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro" para o WhatsApp da Itatiaia 996519657. Não se esqueça de dizer o seu nome completo e é para maiores de 18 anos, tá? "Com Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro". E tem novidade na Itatiaia. Está no ar a promoção do mês premiado. A Itatiaia salva o seu mês com um cartão de R$ 1.500 para gastar como quiser. Tá na tela aí também quem tá acompanhando no YouTube. Para participar, anote pelo menos 3 horários em que você ouviu a vinheta oficial da promoção. Depois é só acessar o site mespremiado.itatiaia.com.br. Fazer o seu cadastro, enviar os horários anotados e receber seus números da sorte para concorrer. Confira o regulamento e participe pelo site mespremiado.itatiaia.com.br e não perca essa chance de faturar um cartão com R$ 1.500. Tá esperando o quê, amigão? Segue sua sina e, só para variar, perdeu mais uma no Brasileirão. Derrota para o Goiás no Independência por 1-0, resultado que manteve o Coelho na lanterna da competição na estreia do técnico Fabián Bustos. O América até criou, mas foi pouco efetivo e fecha o primeiro turno, gente, com 2 vitórias, 4 empates e 12 derrotas. Quase a mesma campanha de 2016, ano em que o América fez a pior campanha sua na era dos pontos corridos e foi rebaixado com antecedência. E o Coelho ainda tem uma partida adiada diante do Vasco da Gama. Vamos ao que disseram os personagens da partida de ontem. Primeiro, o lateral esquerdo Marlon, que analisou assim a derrota do Coelhão. É, a gente sabia, cara, que o Goiás tem uma defesa, uma das melhores, né, cara? Bem compacta, muito difícil de furar. A gente começou o jogo com mais jogadores de posse de bola, sem aquele individualismo que a gente está acostumado no ataque. Acho que faltou um pouco no primeiro tempo, principalmente. No segundo, a gente foi mais para a bafa, né? O jogo começa a complicar mais, a bola começa a queimar mais às vezes no pé. Mas é assim mesmo, vamos ver agora a semana aí com o novo treinador, que ele tem para propor pra gente aí, pra gente sair nessa situação o mais rápido possível. Palavras do lateral esquerdo Marlon. O América teve um gol anulado, que seria o gol do empate do Wellington Paulista, e ele falou sobre esse lance. Eu tava olhando a linha, na verdade eu tava olhando a linha, esperei, agora que o zagueiro e o goleiro se chocou, achei que eu tava na linha, não sei nem o quanto que eu tava impedido, né? Mas a bola vem na direção, na minha direção, com o gol aberto, é centroavante, não tem o que fazer não, é, vamos estar trabalhando. Melhoramos um pouquinho na posse de bola, estamos jogando um pouquinho mais, pecamos na bola parada, onde estava pecando também antes, então é voltar a trabalhar agora a semana para que a gente consiga voltar a vencer. Bom, voltar a jogar, já tinha um tempinho que o Wellington não era aproveitado. É, isso é verdade, estou feliz mais pela entrada no jogo, né, porque fazia muito tempo que eu não jogava, bastante tempo mesmo, então acho que valeu por ganhar um pouquinho mais de ritmo, automaticamente a gente vai ganhando mais confiança, jogando mais. Se o gol tivesse saído, ia ser melhor pra gente, mas continuar trabalhando. Tem mais oportunidade pro professor agora, ver se consigo jogar mais. O Wellington Paulista, aqui na Itatiaia. Estreante da tarde de ontem, o técnico Fabián Bustos analisou a derrota americana. Não gostou de resultado. Em primeiro tempo, me parece que manejamos muito a possessão, sem profundidade. Merecíamos, lo mejor, mais que o rival. Ir adelante porque ahí hemos creado algunas situaciones. En una bola parada no escanteiro perdemos la marca y convierten muy pocas llegadas de ellos. Y nos fuimos al descanso, al entretiempo, con el resultado abajo sin merecerlo. Tuvimos más intensidad, más jugadores de velocidad por fuera para intentar. Creo que merecimos el empate mínimo, no merecía perder el equipo. Acredito que así es el fútbol, que obviamente...